Prossiga. Bomba 02, centro de contato com Recife em 12685, alternando 2545 e mantém o 090. Web 672, estabilizado, localizador e glide. Web 672, não complete sua aproximação, chame a torre Salvador agora, é 1-1862. Torre agora, 1800, obrigado. Sou autorizado via Alfa, Juliette, Pátio Uno, contorno Fingers, ingressa via Lima, Mike, Quebec, aguarde cruzamento, pistão na frente. Autorizado táxi até o ponto de espera táxi aí, Quebec. Pátio 1 vai encontrar no Cebal Tuíque. Whisky Tango. Afirmativo. Autorizado táxi até o ponto de espera táxi em Quebec. Vai encontrar Cebal Tuíque. Ou prossegue taxiamento, Guardião 0. Livre Zulu, Oscar Alfa. Mantendo frequência. Próximo, mas escuta a torre. Leão 01, no pronto farol Tapuã, controle 20.8, decolagem 23. 23, 20.8, atingir Tapuã, grato, senhor Leão. Pioneiro 32, está livre LS, desça para 2000, conforme estabilizado no local de ação. Livre LS, conforme estabilizado, Pioneiro 32. Salvador, Bandinho 754, formação Pio. Bono 754, bom dia, identificação, dia se mantém 060, chegada mais. 060 mais. Azul 4463, cruzou o 140. Chame Recife agora. As frequências 1251 alternando 3325. O azul 4463 vai chamar Recife em 1251 alternando 1-3-3-2-5 para o azul 443. Cinco, livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama pro táxi. Até 21, solo 25, direita, solo 219. 219, direita aqui, até 21. Prossiga. 3804, passando 70050, informação Lima. 3804, assim a identificação, desse se mantém o nível de voo 070, autorizando a chegada Mari. Dúvida, para 249. 2509 para o 070, 3204. Quem é que tango autorizado cruzamento da pista 1735 até a parte 5 ao estacionar a frequência livre? Fala, bom dia, Web 672, vamos lembrar. Essa 721 no Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, sua Juliette. Eco, gente, mantenha-se o... mantenha no 090, agora aproximando-se de Conge, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Janeiro 32, estabilizado na GLS 10. Pastor 32, complete aproximação e chame a Torre Salvador em 118.62. Janeiro, chama na torre, 18.6. Salvador, boa tarde, eu sou 3283. 3283, aciona identificação, desse mantenha o 050, chegada a mão, qual a velocidade? Agora está 309, para o 050, para 3283. Vou no 754, velocidade. Chamando 754, velocidade 280. E condição de manter sua velocidade até mais próximo? Mais próximo seria até quanto? Até Itape. Pode ser. Então mantenha, desça para o 060. 280, até Itape, mantendo o 060. Então 3283, reduza para 230 nós. Redução 230, 3283. Tomar Quebec. 4076, formação Lima. Azul 4076, essa é a identificação, desça e mantenha o nível de voo 080, chegada Mare, reduza para 239. 230 nós, reduzindo, descendo para o 080, chegada Mare, 4076. Guardião, boa tarde, guardião, verão. Então 3804, voo ICAP. Guardião 01, numa minha escuta permanente, 500 pé litoral sul. Permanente, Guardião do Loma. 3144, livre LS, desceu para 2 mil pés, livre da restrição em Itap. O altímetro 1020, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Prossiga. Já está na proa de TAP? Ativo, porta de TAP, 3804. Sete. Boa tarde, eu vou 1941 para Rio nível 180 a mais. Pro 941, identificação, desça e mantenha o nível de voo 090, chegada a mar e reduza para 230 nós. 230 nós, nível 090. No 754, desça até 3 mil pés, altímetro em Salvador no 020, aguarda o final do LR-76. Ok, para 3.020, 754. Minha 721 ingressa Juliette até o portão 04, atento ao Airbus da TAM. TAM 3283, desça para 4000 com 1020. 4000 com 1020. táxi até através do portão 612. E aguarda para prosseguir até a atmosfera da pista 90 como número 2. O Webster 6741. 741 tem que autorizar através do 612. Pode trocar para o número 2, 6741. Número 32, solo 32 no corte, 4 militar de frequência. Preparação livre, chame nada, colega. E o táxi começa de controle? Afirmativo, táxi com cautela até o ponto de espera da pista 1-0. Vem de alfa no ponto de espera, estou em 1-9-10-6-2, ajuste 1020, vai 6741. Gente, atualizado o táxi, 1020, 2-2 a porta, 7-4. Solo, Quebec. Tomar Quebec, decolar das 33, controle da 0-8. 0-8, Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitomar, Quebec, decolando, você escuta? Vitomar, Quebec. Submantendo 1000 pés em condições visuais, corredor axé, informe Travelli, fora da barra. 1000 pés axé, reportará fora da barra, Vitomar, Quebec. Bom dia, mas tá escutando? Webjet 741. É 741, mantenha a ponte de espera dando zero. Webjet 3144, complete a aproximação LS. Chame a torre de Salvador, em 1-8-4-4. Confirma? 4-4, estabilizado. 3-1-4-4, reporta da tênis checada. Voltará. 3-8-9-5, decolagem 3-4, controle 2-0-8. 2-0-8, boa. Controle Salvador, tá 3-8-9-5, boa tarde. 3-8-9-5, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 3-4-0 após 2-3, direto ao Leda. Afirmativa, após 2.000 pés, direto ao Leda, 3-4-0 autorizado, 3-8-9-5. Controle 754, amplo de dona, autorizado procedimento? Afirmo, testa para 2.000, livre procedimento, informe estabilizado no localizador. Pois bem, sou Maria, 54. Então 3-2-8-4, 8-3, 3-2-8-3, desça para 3.000 pés, aguarda final de evento. Subvetoração para o sequenciamento de tráfego público à esquerda. Esquerda para o 020, limite será o localizador. Esquerda 020, limite o localizador. Está 3204. Qual a velocidade? Agora com 60. 3804, reduza para 179. Redução 1709. Então 3204. Lado com 3203. Aguarde, eu vou seguir um tráfego aí no Boeing 737-800, interceptando o final. no 754, ao interceptar o localizador, inicie redução para aproximação, o senhor vai seguir um tráfego, um Airbus 320, já bem reduzido, 5 milhas da frente. Reduzindo então, 54. Atingiu 080-4076. Confere, desça para o 060-4076. Guarde detonação à esquerda para o sequenciamento. 060-4076. Uno 754 estabilizado? Afirmo! Complete a aproximação e chame a torre Salvador agora em 1-9862. Boa. Vovô 941, cruza na 70 no momento. 1941, prossiga para o 070. Então 3283 agora sim autorizado, LS, rei pista 10. Desça para 2000, altímetro 0019. Informe estabilizado no localizador. Agora estabilizado no local, 3283. 3283, qual a velocidade? 160 agora, para não juntar com outro acidente. Ok, Fiente. Mantém a velocidade até Simbra, teria condições? Positivo. Fiente. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 360, o limite será o localizador. Reduz até 170 nós. Esquerda 360, limite localizador, reduzindo no 770, 4076. Autorizada aproximação para o TAM 3274. Nome negativo, aguarde interceptar o localizador. O tráfego à frente está 7 milhas, porém bastante reduzido. Aguarde, irá ultrapassar um pouco, com curva pela direita, irá reinterceptá-lo. Estimativa, mantém a próxima, 3204. 3204 pode descer agora para 3000 pés com 1020, aguardando o último vetor para reinterceptar o localizador. 3020, aguarda o último vetor, então 3204. Você era no 398, acione identificação, mantenha o 110, chegada à margem, vamos para descer. TAM 3804 para o localizador Proa 140, informe estabilizado. Proa 140, reportaremos estabilizado, TAM 3804. Aproximando o Oceanair 6330, atingiu o Oceanair 6330, sua identificação, se mantém 120, está autorizado, chegada Mare. Chegada Mare 6330, aproximação. Victor Mike, Quebec, frequência livre, chame no retorno. 3283, estabilizado? É, Matheus, estabilizado. Complete a aproximação e chame torre, 1862. 1862, até mais. 3804, vou direto para a Duna, descendo para 2000. Informe estabilizado. Desce Duna, desce para 2000, azul 4076. É o TAM 3804, direto Duna, descendo para 2000, informe estabilizado. Duna 2000, portaria estabilizado. TAM 3204. O 941 a 570. Confere, a partir de agora, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego. Curva esquerda para o 360, o limite será o localizador. Mantenha o 070 e reduza agora para 170 nós. Pode manter 110, o voo 941. Não copiei sua transmissão. É, pode bater pro ANOC com 210 nós? Tem como reduzir até 170? Eu vou ter que sujar, não tem problema. Sim. Mantenha o 070. Aguarde para prosseguir desse. Positivo. Manter 70, 170 nós. Azul 4076, desça para 3000 pés com 1020. Aguarde curva para a direita, para interceptar o localizador. O altímetro em Salvador, 1020, 1020. 3000, 1020, mantém a proa, azul 4076. Oceanair 6330, atingiu 120. Ciente, mantenha. O senhor vai ultrapassar o tráfego sua esquerda agora, 8 milhas, sua direita, confirmado. Mantendo 110, rumo noroeste, confirmado, rumo nordeste, um tucano. 1-1-6-3-3-0, mantendo 1-2-0. Contrário Salvador, 1-9-4-0-7-0 para 1-6-0, 5-0-5. Azul 4076, Essa é uma navegação pro Edduna. Direita pro Edduna, 2476. Gol 1924. Afirmativo, 1924. Distante da subida em coordenação com o controle Salvador que opera na frequência 120.80. Seu código é o 5532, Victor Braval. Treinamento correto, confirmando pátio. Pátio 4, pressionamento e táxi, torre 1 na noite, décimo 612. Victor Braval. Patrão. 3605, Salvador, Congonhas, copia. E agora as frequências 1251 alternando 3325. 1251, 3325, 3285, boa tarde. Força aérea 1398, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador é 1009. Força aérea 1398, desça para 3000 pés. Controle Salvador, Web 6741, bom dia. Web 6741, contato na terra da colégio, submantenha 340, após 2000 pés, direto Leda. Ok, 340, 2000 cruzando, direto Leda, Web 6741. O Gol 94 mantém pro, interceptante? É manter pro, você vai seguir tráfego à sua direita, posição de 2 horas, agora meia dúzia de milhas, também bastante reduzido, estou recebendo um ground de 130 nós. Aguarde para a curva para a direita, para seguir. Complete a aproximação, ele é, chame Torre Salvador em 1-1-8-6-2. 8-6, muito obrigado. Controle, o Oxené 6-3-3-2 já ultrapassou o tráfego. Confere, prossiga descida para 050, chegada, na chegada da Mari, 6-3-3-0. 6-0, subida Mari. Na final da 1-0. 3-8-0-4, boa tarde, reporte, preencha a casa. Voltaremos, são 3-2-0-4. Utilizado agora para o 110. 1-1-10-4. Subvetoração, curve à esquerda, proa 360. O limite será o localizador. Esquerda 360. Limite localizador. Controle Salvador, boa tarde, Coronel 600, informação Lima. Foram 600, boa tarde, sem identificação, desse mantenha o 120, está autorizado na chegada, Mari. Reduza para 259. 72509, sena 120, na Mari, com 1600, sena 20. Foram 941, direto para a Duna, descendo para 3000, com 1019. Pro de Duna, desce para 3019. Azul 4076, desça para 2000, mantém a velocidade, está livre aproximação. Informa estabilizado. 2010, descendo as opacidades de transmissão, informará estabilizado. Chinema 330, reduza para 190 nós. Você tem condições? Ativo, né? 330. Inclusive, eu vou iniciar a vetoração agora pela esquerda, com a proa 360, tendo como limite o localizador. 6-3-3-0. Pela esquerda, 360, limite lock? Firma, localizador. Certo. 110, gol 924. Está reautorizado agora para o 080. A intenção é ultrapassar um tucano da sua posição de 11 horas. Cruzando 070 em descida. Descida e mantém o 080 na chegada. Essa mantém 080 na chegada, moral dele, pá. 3 ingressos Juliette para a área remota do Patiuno. O 3283, atenta ao sinalizador, área remota do Patiuno. Ingressos Juliette, remota Patiuno, tá? 3283, tá? Mike aqui é com Juliette, me escuta? Bravo Alfa, linha e mantém, reporta pronto, cabeceiro no Sérgio. Reduza para 210 nós. 210 nós, vou no 600. Afirmativo, está reautorizado para o 090. 090, vou no 600. 41, pode ser 2000? Afirmo, 2000 pés, IBLS, informe estabilizado. Autorizado, 2000, reportar a estabilidade no 6741, chame Recife. As frequências 125, 1 antena 3325. 1-3325, obrigado. Azul 4076, Azul 4076, complete a aproximação. Chame Torre Salvador em 1-862. 86, muito boa tarde, Azul 4076. Fábio 6545, Salvador, Fortaleza. Na copia? É 1-1-0. 6545, autorizado Salvador, Fortaleza, via Whisky 1, o nível 1-1-0, realiza o perfil da saída Lotar. Decola da 1-0 com o vando à esquerda. O nosso código é o 5510 e controlando 208. 9-3-8-10. Confirmando o FAB 6545, é o avião da Força Aérea que está na Taxiway Hotel. Tá. Ativa, eu com a plataforma do usador, cruzando 060, aguardando para a gente digital. 6330. 360, o limite é o localizador. Salvador, dan 3804, lembrando a principal. 3804, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3804. Trip 5490, táxi autorizado até a entrada do pátio Uniaguate para prosseguir. Sim, até a entrada do pátio, Trip 5490. Visual, corredor Axé, informe através de Farol da Barra. Reportará através do Farol da Barra para a volta. 6545, na escuta? 6545, poderia confirmar, poderia cotejar a autorização, por gentileza? Cotejamento correto, após decolagem da pista 1-0, curva à esquerda. O transponder 5510, controle 1208. Cotejamento correto, chame para acionamento e táxi até a ponto de espera táxi e hotel. Livre acionamento e aguarda para iniciar o táxi, o 6545. 35490 antes do pátio. 5490, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via em diáfano, ponto de espera torre 1-8-62 e ajuste 1019. Sete livre, táxi 386, quando pronto, 1019. Obrigado, chegou ao trabalho. 3804, mantém a posição antes da Juliette. Manterá a posição antes da Juliette, 3804. Pulo 376 da Força Aérea. O senhor tem condições de decolar da interseção até ou prossegue até a cabeceira 1-0? Prossiga para 4.000 pés, voltímetro 1-0-9. 4.000 pés, gol no 600. Aguarde, o 1-3-7-B. Qual a sua velocidade? Estou mantendo 7,79. 7,77. Jesus, mais? Só um minuto. 1-9-4-1 a velocidade? 1-9-0-9-9, 1-9-2-4. Pode acelerar um pouco, 1-6-3-3-0? Será? Pode, Elza? Até 190. Elza, localizador 941. 941,